30 graus, 102. Liga pouso para 357. Salvador Tau, bom dia, American 980 is Duna. American 982, Sentinel Approach, right front runway 10 located. 16 approach. 13517, solo 53, taxi Alpha Juliet, gate 04. Alpha Juliet para o 04, tá? 3517, pode ir. Sol Alfa, Alfa 6570. Prossiga. Ingresso massivo, né? Afirmativo, vi aquilo. Graças. American 980, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. Lerman Gorman, and then it's all. São 3171, posição 62. São 3171 no 06, autorizado de um táxi. Livre, São 3171. Grande Salvador, bom dia. Objeto 5808 para a Copa 360. Manda Brasília, gente do hotel. 5808, pronto, cópia? Pronto. Objeto 5808 para Brasília, nível 360, autorizado, via Pêndulo 17, decolagem pista 10 com primeira curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa, Controle 120.8, aciona 5563, o objeto 5808. Ok, nível 360 autorizado, saída A, boa transição, eletro, interceptando o aeroviampa do Luno 7, decolando da 1-0 com curva direita. Controle 1208, responde 5563 para o Webjet 5808. Webjet 5808, correto, para pushback e acionamento, chame 121-9. 219, obrigado. Salvador, bom dia, voo no 897, 2 milhas para o externo, baixar travado visual. Voo no 897, mantém aproximação, aguarde pistão no zero livre. Passando zero livre no 897, do serviço. American Airlines 80 on the ground at 58, taxi via Alpha, hold short for Juliet. Alpha, hold short Juliet, American Niner 80. Luno 897, livre pouso, pistão 0, vento 160 graus, 05 nós. Luno 715, muito bom dia, Torre Salvador. Estabilizado na 10 de Salvador. Luno 715, mantém aproximação, guarde pista livre. Olha lá, pistola livre, 715, boa. Bom dia, tá 3890, sente da hotel, para cópia Recife, tá na posição 09. São 3890, aguarde para cópia. Na escuta. Tan 3171, pronto para o táxi com 218 a bordo, alterando o galeão, 14h20. Tan 3171, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10, 17. Táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, tá? 3171. Luno 897, solo aos 0900, táxi via Alfa Juliette, gate 03. 3715, livre pouso, pistão a zero, vento 130 graus, 069. Livre pouso. Sétimo, cima da vovó. Work 982, taxi, via Juliet, gate 11. Juliet, gate 11, American 982. No 715, solo aos 02, táxi via Alfa e Juliette para o gate 02. Ok, vai liberar Alfa e Juliette para o gate 02. Mantenha o seu espaço. Primitivo. É, não pode. Salvador, 3171, no próximo decolagem. Então 3171, na linha decola, vento 130 graus, 08 mais. A linha decola está 3171. Então 3890, cópia? 3890, pronto, cópia. Então 3890 para Recife, autorizado nível 330, via Truísque 58. Decolagem da pistola 0, com primeira curva à esquerda, na saída Pouca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, aciona 5567, então 3890. 890, autorizado Recife, nível 330, perito 58. Salvador 0, curva esquerda, Pouca, Aracaju. Controle 208, transponder 5567. Então 3890, correto, para pushback acionamento, chame solo 121.9. 219, bom dia. Júnior 71, decolado 05, controlando 0.8, bom voo. Obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, Azul 4069, informação hotel. Sim, aguardando para a cópia Azul 4069, chame 121.9. 219, obrigado. Autorizado Sideral 9970, vento no momento 160 graus com meia dúzia mais. Autorizado posto 9970. Campo Sideral, 9970. Geral, o solo agora aos 08, direita 21.9, o solo livre. 05808. 3J na linha decolar, 120 graus com 10. A linha e decola 5808. 5808, decolando RG9, controle indo 0.8, bom voo. 0.8, bom dia, obrigado.